sim, está começando diretamente da Groenlândia mais um Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Six e eu estou aqui com Augusto Fuca. Olá, rapazes, hoje um assunto bastante sério, né? Assunto super sério. Mas que é sério, pessoal? Não. Mas é um assunto de utilidade pública. Utilidade pública. Lanzonete! Eu vim aqui da Starland, bem feliz, esperando o que, que nós vamos falar sobre hoje. Frajola. Oi, eu tava acompanhando o leilão aqui no Mercado Livre, desculpa. Nossa, eu sempre compro ali. Meu, parabéns. O meu merchandise é o merchandise. É ali que faço as minhas comprinhas. Meu rancho. Rancho? Falando em rancho, hoje o assunto é sobre ranchos, é isso mesmo? É. Mais ou menos. Tá pra chegar, né? Pra chegar meu ranchinho. Ranchinho básico de games, tá? Isso aí. Utilidade pública, então, esse podcast será feito sobre compras no exterior de jogos, consoles e videogames e todos os manuais e edições especiais e tudo mais. Aqui a gente pode dar colocar um pouquinho como é comprar aqui no mercado brasileiro depois. É comigo. Por que comprar fora, né? Muita gente tem medo. Como a gente tem um grupo no Facebook, muita gente pede lá assim, e aí, cara, tu compra na eStarland? Eu falo, não compro não, cara. Quem compra é o Fuca. Aí o pessoal, bah, tu compra lá, cara, nem conheço a loja. E aí o pessoal, bah, vocês compram no exterior? Como é que lojas vocês indicam? Não sei, cara, e-mails, Twitter, a gente não sabe o que falar. E como somos um site de joguinhos, de videogame, resolvemos fazer esse podcast de utilidade pública para respondermos as perguntas dos chapas. Melhores dicas de compras da internet. Mas gostaria de deixar claro que essas são as nossas experiências e a visão do Super Controle, né? Então, exato. Sim. Pode ser que conosco nunca tenha tido problema e com outros tenha tido problema. Pode ser, né? Mas isso e tudo mais, depois do que, Frajola Lanzoni? Traidora. Do V-mails. Isso aí. A dança sumiu? A dança voltou. A dança voltou. Tá abrindo os trabalhos, é isso aí, vocês pediram, voltou dos seus e-mails, roda aí. Essa dança tá meio fraca. Amor de companhia, ô! Chegamos a mais uma leitura de e-mails do Super Controle. Olá, Frajola. E aí, tudo certo? Tudo certo. Temos um... Mais ou menos não, né? Mais ou menos não. Nossa, é. A gente tá viciado nessa porcaria, né? Temos um... Como é que posso convidado? Chamar? Convidado? Não, vamos chamar de... De qualquer um aí que entrou aí. Assim eu me sinto melhor. Ah, que isso, cara. Um convidado especial. E aí, Diego, tudo bom? Opa, tudo bom, cara. Que bom. Hoje, quinta-feira, para falarmos leitura de e-mails, Frajola, que voltou pro início, porque o pessoal pediu pra gente voltar pro início a leitura de e-mails, que a gente tava avacalhando muito no final. Olha só que coisa bonita, né? O cara mandou e-mail e falou, volte pro início, cara, leitura de e-mails, cara. Então tá ninguém bom. Gosta de mudança, né? Vamos admitir, ninguém gosta de mudança, cara. É, pô. A gente vai e muda uma paradinha que é fora do padrão nerdcast da vida, né? Começa a reclamar, né? Reclama. E falando em mudança, eu chamei o Diego aqui. Oi. Sabe que hoje é quinta-feira, não é mais novidade pra ninguém, mas o novo Phoenix Down, o que é isso, Diego? O que aconteceu com o Phoenix Down? Cara, fiquei maluco e falei assim, feriadão, 3 dias, vou fazer o quê? Vou pra praia? Vou pegar a mulher na balada? Sem a minha mulher saber, porque ela está aqui, não posso falar isso. Dito isso aí. Não, vai, fica aí. Eu vou fazer o quê? Vou fazer um site novo, Phoenix Down, decidi, ver 3 dias seguidos aqui, madrugada dentro. Eu e ela trabalhando, minha namorada é programadora também, ela me ajudou aqui. E tá aí, cara, a gente pariu esse filho aí, essa coisa maluca, esse site novo. Que, assim, a nossa ideia, né, quando a gente começou a pensar no layout novo, foi pegar todas, a gente pegou todas as críticas que a gente tinha, né? E a maior delas, a maioria delas era sobre organização. Falou, vamos pegar um site então, onde a organização é o foco. E foi daí que saiu esse novo Phoenix Down, que são 6 sites em um, sabe? Parece aqueles MP7 da vida. Nossa, não. Tá bem legal. Porra, tem todas as colunas aqui. Game Sleep, tem Break, tá tudo tem aqui. Super Controle lá também, você sabe disso, né? Olha que bonito e opa, sincero. Então, cara, ficou muito foda. Tem até aqui um vídeo explicando o novo layout do site. É, mudou tanta coisa que eu tive que fazer um manual digital pro negócio. Mas eu gostava do outro layout, mas o Diego tem razão, ele falou que o pessoal queria algo mais funcional e tá tudo aqui, velho. Tá tudo aqui. Últimos vídeos, olha só. Últimos podcasts, reviews, Phoenix Draw, Passo Controle, ajuda aí, melhor de 3, tá Top 10 Force Attack Objection Game Journey, Big Dog contra o Mundo, Limit Break e Gamix. Meu, vai tomando. É muita coluna, cara. Ah, que é isso. Coisa, né? Tem esses retardados inventando coluna aqui dentro do site. Puta que pariu. E ninguém me bota freio a fazer o quê? Mas, sem tretas e destretas. É isso aí, cara. Diego, quer ler o e-mail com a gente aí, Diego? Ah, pô, já tô aqui. Vamos lá, né? Vou vir aqui só fazer jabá. Que putaria, né? Vamos trabalhar, né? Que vamos bonito. Ler e-mails aqui. Meu Deus. Então tá. Senhores, temos alguns recados para dar, além do Phoenix Down novo aí. Mas alguns recados, então, os e-mails. Vocês já estão ouvindo, voltaram para o início. E outra coisa, amanhã, sexta-feira, vamos ver se o Frajola sabe. Teste, sexta-feira, o que que tem sexta-feira, Frajola? Amanhã. Amanhã tem a nossa jogatina. Oh, parabéns, palmas. Tá ligado. Isso aí. Amanhã a gente vai... Foi um sucesso a primeira jogatina aí, a gente pensou que ia dar 8, 10 pessoas, deu um monte de gente, um monte de nego querendo jogar com a gente. O já clássico e antigo Team Fortress 2. Isso é muito legal, cara. Jogar com a galera que ouve teu trabalho aí é muito foda. A gente fez live no Phoenix Down também. Cara, eu não esperava que fosse lotar tanto assim. E a galera participa, né? A galera é muito, muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Maneiro, cara. E a gente botou no TeamSpeak a galera, no chat e tal. Ah, claro que todo mundo não entrou, mas quem entrou assim, cara, os caras... Teve um maluco que falou, nossa, eu tô falando com o Six, cara. E eu falei, cara, eu vou dar uma cagada. Aí o cara falou, velho, tu vai fazer cocô, velho? O cara ficou alucinado. Você quer fazer cocô? Parabéns. Falei, cara. Teve um que tava reconhecendo a voz e falou: bah, cara, tem tudo gente famosa de cast aqui, porque você teve outros cast também. É, e daí entrou o Fernando, né, pra jogar lá também. Isso. E o cara, Fernando X tem também, isso aqui. Olha só, o maluco falou: cara, normal, vamos jogar. Eu não tinha isso. Ninguém, né, velho? Aquele ali é. É, né, Fernandinho, né? Fernandinho. Mas que é isso, cara, Fernando X, um abraço. Não é o Frajola, não é o Six. Tá bom, né? Mas, tá bom. Que bonito. Então, amanhã vocês entrem às 9 da noite. Tem muita gente que fala que não sabe que você vai entrar, se não vai. Mas, enfim, estaremos lá jogando. Eu e Frajola, pelo menos, estaremos lá. Estaremos lá. O Lanzoni prometeu, mas já deu pra trás de novo. Ah, né? Normal. É que ele joga jogo em primeira pessoa, não é a dele, né? Ele só perde. Mas nenhum ele joga bem, cara. Não joga bem futebol, joga bem luta. Qual é a do cara? Então ele só faz muito pros outros. Aproveitar que ele não tá aqui, né? Mas Diego, falando em luta e porrada, eu não vou falar do... Epa! 1, 2, 3! Não, eu quero saber... Você tá maluco? Para de criar confusão, seu louco. Eu quero saber sobre se vai rolar mais algum live stream aí do Phoenix Down com a galera no Street Fighter. Vai rolar uma em PC ainda. Ah, vai rolar uma, já tá ainda, talvez até o final do ano, vai rolar uma de Injustice, que, né, porque me deram um Injustice pra PS3, então já vai tá sair preparada. Não. Calma aí. Te deram um Injustice pra Play? Você não viu, cara? Quem foi? Me mandaram aqui, o Neco me mandou e fiz um unboxing no vídeo, no site. Qual é, Neco? Não manda... Pá, que ele mandou um Injustice PS3 aqui, eu vou prometi no vídeo que eu vou fazer uma live. Que a gente comentou na live Street Fighter, né? Perguntaram assim nos comentários. E quando é que você vai fazer de Injustice? Eu falei assim, quando alguém me der um Injustice, porque eu não tenho. E apareceu aqui em casa um. Ah, olha aqui o vídeo. É um cara, mas eu falei, eu não falei esperando ganhar, cara. Não, eu espero ganhar, sim. Manda aí pra gente que eu quero ganhar. Eu nem saber. Não, mas teve um cara que mandou, né, Frajolo? Fábio Kiss, um abraço, Fábio Kiss. Mandou isso um monte mesmo, de jogo cara. Aí pra galera. Ah, pô, agradecer o David, Davi, agora eu não sei falar, desculpa. Davi Kislo, que mandou um monte de jogo no Steam aí pra gente, pra nós fazer podcast, mandou da PS3 naquela época, mandou aí, comprou nos Rumble Bundles e sempre sobrava ele, pô, pra galera super controle podcast, aí. Financiando podcast. Financiando, Fê. Você que financia essa merda, então você vai ouvir. Vai ouvir. Muito obrigado, aí. Neco, se tu escuta a gente, manda pra nós aí, por favor. Tu tá me indigando aí, mas tá certo. Então, vamos lá, vamos tomar no cu todo mundo aí, porque a gente pediu e-mail semana passada, mandaram só dois, então vamos se fuder, vou ler só um, porque já tá muito tarde, então... eu amo todo mundo. Diego, você que tá aí, lê o e-mail do Marco Antônio, que escreve certo. É, Marco Antônio, que escreve certo, de Toledo, Paraná. Olha aí, ó, Toledo, cidade do lado de Cascavel, né? Cidade do lado de Javan. Javan vai tomar no teu cu. Que tu não escuta mais a gente também, então vai se fuder. Ah, é. Continue. Daqui a 5 meses, quando ele ouvir essa porra, né? Ele vai saber que foi xingado aqui. Olha, cara, Olha isso aqui, ó. Olha o e-mail. Caraca, Tony, um abraço pra você, antes de mais nada, mas teu e-mail tá maldito pra caralho. Olha, começa aqui com... Tá chamando meu ouvinte de analfabeto? É isso mesmo, cara? Não é analfabeto. Só um cara... Pode chamar. Tem um teclado muito ruim. Ele tem um teclado muito ruim, vamos dizer assim, né? É da época. Eu acho que ele tá com o meu problema do meu teclado, velho, lá. Que eu tô digitando, não dá espaço. Aí, às vezes, eu dou um soco, um atiro no chão e ele tá resistente. Não quebra aquela desgraça. Eu vi essa cena. Não quebra. O Brasil também gosta de quebrar tudo, né? Porra. Verdade. Aí, okay. Vamos começar o inventor aqui. Ele começa com flash, talvez já para os flamenguistas, imagina aqui, né, cara? Porque ele fala, continua aqui, mando esse e-mail. Cara, vou chamar o Marcelinho pra essa porra. Manda esse e-mail pra comentar sobre Sonic 1 e 2. Ah, aqui, olha só. Podcast Master System, top 10. Então, acho verdade. Que... Verdade. O Sonic The Master não fez tanto sucesso quanto o esperado pela SEGA por sua versão capada da de Mega Drive. E por isso, então, os chefes da SEGA resolveram colocar Sonic 2 como sendo um jogo diferente do de Mega Drive. Mesmo porque o de Megra... Ai, cara, o de Megra Drive era praticamente impossível. Que isso, velho? Não dá pra ler isso aqui, não, cara. Eu tô lendo como ele escreveu, tá, gente? Não, tudo bem, cara. É assim que funciona a vida. Então, eu acho que traduzindo aqui, era praticamente impossível de rodar em um Master System da época. Lembrando... Ele falou francês aqui, ó, que bonito. Lembrando também que o console fez sucesso em poucos lugares. Inclusive, ó, mais um francês aqui. Inclusive no Brasil. Mikov 6 já se vitarma do cast de 8 bits. Não consigo, tô muito rindo aqui, cara. Não, porque nem tá 6, né? Tá CS. Mikov CS já se vitarma. No cast de 8 bits. Eu acho que é como vocês já citaram no cast de 8 bits, só que ele escreveu em latim, né? Latim, obrigado. Nosso vídeo é muito inteligente. É muito culto, muito culto. Pô, Marco Antônio. Ó, era mais ou menos. Era mais ou menos ISOs. ISO de. De CD que você grava? Isso? É uma pirataria aí, porcaria. É, a pirataria não apoia. Era mais ou menos ISOs. Fico feliz por terem lembrado de Ken Sidney. Ken Sidney é muito bom, hein, né? É. Um dos meus favoritos da época. Um abraço! E continue com o ótimo podcast. Olha. Cara, coitado, o Marco Antônio acabou de mandar um e-mail. Ó, Marco Antônio, foi o Diego que te zoou, hein? Não fui eu. É por isso que vocês me chamaram pra ler o e-mail do cara. Aliás, no final ele descobriu. Ah lá, agora o cara do Fênix tá uma puta lá, olha só. Aí agora ele não vai mais ouvir o podcast de vocês. É, acabou os vídeos, acabou o YouTube. Ele falou aí do cast de 8 bits. Cara, não escuta esse cast, porque foi o nosso 8º podcast, então não faça isso com você. E sobre o Ken Seiden, o nome de jogos, o Aloysio Ventura fez aí um vídeo análise do Ken Seiden, do Ghost and Goblins, eu não lembro nunca o nome desse jogo, e do Shadow Dancer, no YouTube do Super... Fez a trinca Master System, né? É, ele quis linkar aí com o podcast. E vocês se perguntam, mas tem um vídeo aqui, um vídeo lá, um vídeo assim, um vídeo assim. Calma lá, um dia seremos Fênix Down dos vídeos. E continue a sessão do nosso YouTube aí, Super Controle TV. Se inscreva no nosso canal, que em breve novidades. Olha aí. Eu sei o que é a novidade aí. Muito bom, hein? Eu se vocês inscreveram. É. Sei que Diego... você me deu spoiler nas paradas. Diego já tá ligado. Agora já saber, me adiciona no Facebook aí, que eu tô dizendo pra todo mundo o que é. É, aqui é tudo sem segredinho, né, cara? Frajola, pra acabar os e-mails. Fala. Aí. Não vou ler recado nenhum, já tá isso aqui muito grande. Obrigado a todos os comentários aí. Galera, comentem mais. Entrem no nosso grupo do Facebook. E, Frajola, por que a pirataria faz mal, Frajola? O que aconteceu com o seu Wii, Frajola? Conta aí. Ah, é verdade. Eu fui abaixar a nova versão do Just Dance em 2014, porque eu quero comprar ele. Agora vou querer comprar. E eu passei pro HD externo, que tem meus jogos no HD externo. Tem o Mario Galaxy original, tá? Só esse original. Aí eu vou passar o Just Dance novo, e aí quando eu fui inicializar pelo browser lá, piratão lá, ele dizia que o meu HD estava vazio. E aí eu peguei e tirei, fui ver no PC, tava vazio. Ele apagou tudo. E tu tinha? 300 GB de jogos. É. Há 4 meses tá baixando. Viu só? Pirataria não leva nada, meu querido, pra jogos. Posso desabafar aqui? Posso desabafar aqui? Por favor. Eu tinha um iPirata e aí eu ganhei de presente da minha namorada o Metroid Prime Trilogy, né? Opa. Daí eu falei, caralho, que foda, velho. Eu sou um fã de Metroid, né? Fui colocar o meu jogo original no meu videogame pirata, não rodou. Tá brincando. Sério. Agora tem o Wii U, eu jogo no Wii U mesmo, mas no meu Wii não. Nossa. Original, vacilo, velho. Eu tenho uma máquina de pirataria. Ah, que viagem. Cara, que merda, não acredito. Ah, e sabe de quem era? Não compensa. Sabe de quem era esse Wii aí? Do Frajola? Do seu Pablo Prime. É, vagabundo. Ah, por isso? Coisa do Pablo não tá certo. Não. Por isso, não, cara, tá explicado. Pablo não presta. Aliás, que fim deu o Pablo, né? É, o Pablo tem que aparecer mais vezes. Pô, o Pablo tá vendendo uma coleção de todas de videogame pra comprar fralda e leite, né, velho? É, cara. Isso já eu vou deixar. Tudo. Isso eu vou deixar. Mas ele já vendeu tudo, já não tem mais nada, os últimos lotes. Pois é, cara. Que pena, né? Mas que bom, né? O cara fica triste. O que a gente aprendeu aqui? Que pirataria não compensa e fazer filho também não. Não, mas ele tá feliz. Nota-se porque ele possa. Feliz sem jogo, não existe isso pra jogar. As fotos dela. É, tá feliz. Ah, mas ele é a visão dele, né? Vai saber. Como é que é o nome da menina? Olivia. É isso aí, Pablo. Um beijo pra você, Pablo. Espero te ver ainda aí, na vida. Ficou de vir pro Fast Queijo, né? É, tudo bem, né? Tudo bem. Ele e o ogro, mas o ogro tá perdoado porque ele é ogro, né? Era no inverno? É, era no inverno. Ah, no inverno o ogro migra, né? Ele cara. Vou chamar o Diego. Gigante, né? Ah, yeah. Então tá, gente, muito obrigado aí, Diego. Valeu. Volta lá pro Phoenix Down. Ah, vocês que vêm pra cá. É isso aí. É, né? A gente tá aí. É. Então, comentem no Phoenix Down. Não, não comentem Phoenix Down, comentem lá no Super Controle. Vamos se fuder. Isso aí. Eu concordo. Tem que comentar lá, não comenta aqui não. Dá page view pra gente aí, que aí espaga a nossa droga do final de semana. Chega em bobagem. Obrigadão, Diego. Valeu, Frajola. Até daqui a 15 dias. Abraços e bom podcast. Abraços. Tá bom. Voltamos pro podcast, então. Voltamos, os amigos. Esse é o aviso do Fritz do Bom Dia e Companhia. Schmitz. Voltamos então. Como eu falei lá na entrada, o pessoal pergunta e tudo mais, que sites, onde compra, por que compra. E aí vamos colocar algumas experiências aqui. Temos um craque aqui em compras nacionais, né? Mas calma aí. Por que fazer esse tipo de podcast? Vocês sabem responder essa pergunta? Agora, nessa época do ano? Fim do ano? Black Friday! Black fraude! É, mas é fraude. Black fraude. Fiscalização de Brasil. Mas primeiro, eu acho que é porque consoles novos, né, porco Dio. Mas... Ei. Quem vai comprar um Play 4 aqui? Ei. Eu não. Não. É mesmo? Nem Xbox também não. Nem Xbox One? Apesar que eu tô muito afim de jogar o Killer, não. Mas aí eu pergunto, vocês vão comprar aqui no Brasil? Se vocês comprarem? Não, nunca comprei. Não, mas mais ou menos. Porque tu comprou o teu Play 3 aqui na lojinha Barbosa. Ah, mas aí tava barato. Tava barato. É brasileiro, não é? Brasileiro. E aí? Do Brasil! Mas eu não vou pagar esse preço absurdo. Claro, aí chegaremos lá. Eu já adianto que consoles e caixas grandes, apesar dos pesares, comprar no Brasil, né? Calma aí. É, apesar que... É que é o seguinte, podemos começar já a falar? Então, né? É. A gente pensou em fazer o cast por causa disso, né? Principalmente pelos consoles novos. Que todo mundo já comentou, já tá cansado. Preço absurdo de 4K no PlayStation 4. Sim. E do Xbox 2290, se não me engano. Esses dias aí eu tava no grupo lá de zoeira. E eu vi que o Márcio Barros falou: cara, não aguentei, vou comprar o Xbox One aqui no Brasil. Aí ele comprou. Aí acho que o Seth comprou, acho que o Diego GC também comprou. E aí eu perguntei pra eles, compraram onde, não sei o que. Daí vem link, vai link, caímos no link da Saraiva, olha só. O Ara Submarino. Saraiva, sem propaganda, sempre. Não pagou a gente no Saraiva? Não vou falar bem. Loja S. Loja S amarela. Loja S amarela, que não pagou a gente. É o S azul. Falou o seguinte, falou, olha só, aqui no boleto, um Xbox One sai em 1.800. E claro que o pessoal vai falar, pô, beleza, 1.800 pra um 4.000 ou pra 2.300. Claro. Já diminuiu bastante. Mesmo assim, ainda é um produto pouco caro. Eu acredito que pra um videogame é caro. Porque lá fora o preço é absurdamente mais barato. Sim. Sim. Então chegamos a essa conclusão. Não só jogos, depois a gente vai pros jogos. Vamos começar com os consoles, então. Fuca, falou aí que coisas grandes barram a receita. Explica aí. Explica é o seguinte, quando eu comprei o meu PlayStation 3, eu comprei ele na loja A, vermelha. Qual é a loja vermelha? Ah, tá. Tava aquela mesma que no lançamento tava por 7.900 reais. Isso, aí, isso. Não, é o seguinte, porque apesar dos pesares, deles falarem que o que vai ser oficialmente lançado, o PlayStation 4, esse valor e tal, essas lojas também fazem uma espécie de mercado cinza. Opa! Como foi essa compra do Márcio Barros e dos guris aí, que eles compraram, que não é esse aí o valor do Xbox One no Brasil, oficial, não é esse que eles pagaram. Mano, o boleto tem 1.800, tá? Eu nem sei se eles pagaram com esse preço, mas eu caí nesse link. E eu não sei como funciona pra Microsoft, porque ela falou, o valor que a gente precisa é 2.290. Então eu não sei como eles acabam ganhando em cima. Pois é que é o seguinte, se é esses valores de mercado cinza, dá pra comprar no Brasil, saca? Porque se tu vai importar um videogame, pelo tamanho da caixa e tal, é muito provável que a receita te pegue, e aí ela vai te comer imposto em cima, tá? E aí e acaba sendo mais caro que comprar um 4K. Aí acaba sendo mais caro do que comprar um no mercado cinza aqui, correndo o risco de demorar um milhão de anos pra vir e tal. Porque a receita, ela tá bem fodida. A partir desse ano eles mudaram um pouco umas políticas deles, eles estão pegando parelho, saca? Estão pegando parelho, então tá bem fodido, assim. Fusca, posso dar a minha opinião por causa desse opine, valor? Sim, opine. Sabe o que eu acho que deu R$1.800 o valor do boleto? Que é o seguinte, R$2.300 é preço oficial, mas preço de lojista, tu vai comprar varejo esse valor. Se é isso aí. Atacado, vamos supor, a loja S amarela lá pegou 50 consoles Xbox One, pegou direto do atacado, eles vendem no preço de atacado direto. Pode ser. Mas isso somente pode via internet, eles pegam e despacham direto da MS, eu acho. Ou do CD lá da S amarela. É. Não, eu não entendo se é um preço especial. Porque, tipo, eles anunciaram, o preço oficial é esse. Sim. Né? O boleto também. Mas o preço oficial, detalhe, varejo. Varejo. É, varejo. Pois é. Já trabalhei numa empresa que trabalhava com preço de atacado e varejo. É, não sei se esses sites, esse amarelo, esse azul e o A vermelho, se encaixam. Sim. É que assim, ó, esse valor que eles estão vendendo com o desconto, vamos supor que pro varejo eles vendem por 1.700, por exemplo. É. E sem pilinhas eles ganham, que é o valor de atacado. Eles estão vendendo uma coisa de atacado, entendeu? É verdade. Pode ser. Tu comprou o teu na loja aqui mesmo? Sim, pagou comprei quanto? Aqui, veio junto com o Metal Gear 4 e paguei 1.700 na época. 1.700? Com o Metal Gear 4. Porque tu comprou em que ano? 2009, eu acho. Não, 2009, é verdade. Acho 2009. É, acho 2009. Que tava um preço ok pra esse ano aí, né? Que sim. Porra. Sim. Mas, pô, se tu for comprar hoje um Xbox One, tá esse preço, então vale a pena. Pois é, cara, o PlayStation 3 saiu que ano? 2006? 2006. Sim. Então, eu comprei 3 anos depois. É verdade. Né? Quem sabe daqui a 3 anos o PlayStation 4 não esteja o mesmo valor. Provavelmente vai estar mais barato até. É, então. Tem uma historinha que contam, e aí voltando ao PlayStation 4, não sei o quanto é verdade, mas que o pessoal. Ah, eu falei com o varejista lá da loja tal, que me falou tal coisa, que outro cara da Sony falou. Que eles querem deixar esse preço até o Natal. Não sei se você escutar depois do Natal já estará datado. Mas, tipo, até o Natal vai estar esse preço de 4K. Um pouquinho antes do Natal a gente vai baixar, tipo, sabe, uma semana antes. Ah, beleza, aqui então a gente vai fazer pro 13.200, uma coisa assim, sabe? Para o pessoal, Pai Natal, baixar o preço. E aí eles vão manter esse preço do Natal até por um tempo. É o que eu ouvi falar, que o cara ouviu falar, que outro cara. É sempre assim, né? É, boatos. Mas então, boatos. São boatos. Frajão, onde é que tu comprou o teu Play 3? Que ano? Como foi tudo? Faz 2 anos, eu acho. É só olhando na caixa, no canal. 2011? É, acho que foi 2011. É, foi sim. Foi numa loja aqui daquelas Barbosa, que ele tava liquidando esses modelos FAT de 80 GB, porque eles já estavam tendo a remessa desses Slim 2, que de 160 GB. Só que de 160 GB tava 1.299. E esse meu eu paguei 899. É preço bom, né, cara? É. Sim, 900. E era, já era o modelo... Eu até achava que era o modelo de 80 GB que rodava Play 2. Mas é o modelo... 60 GB que roda. Não, de 80 roda que tenha 4 entradas USB. O de 60 roda via software, não, hardware. Isso. E o de 80 é via software aí. É um software que tu abaixava e tu roda. Só mas que agora só... não dá mais porque não é FreeOS, né? É, mas o meu é modelo de duas entradas USB, então descartado. Sim. Só que daí eu já fui lá, já tô decidido e vou levar e deu. Sim. Tu comprou com alguns jogos, né? Depois a gente fala de jogos também. Só não, jogos já tinha alguns que eu já tinha negociado. O Killzone 2, que foi o primeiro, né? Depois de ver aqueles vídeos fantásticos. Até comigo aconteceu uma coisa bem triste quando eu comprei ele. Bah. Que ele veio quebrado num canto, o videogame. Ele chegou, é verdade! Ele chegou aqui quebrado e eu, lágrimas, né? Sem desespero total. Mas aí entrei em contato com essa loja... E mandei de volta e eles mandaram outro novinho sem nenhum problema, assim. Sem nenhum custo adicional. O processo todo demorou uma semana, assim. Vocês viram foi... aquele vídeo? Eu não lembro o nome da loja agora. Eu não vou lembrar mesmo o nome da loja. Não é nem porque eu não quero falar. Que o cara comprou, não sei, uma máquina. Eu não sei o que que era. E tinha rato dentro. Tinha, tipo, filhote de rato e tal. Que eles furaram. A rata furou a caixa no depósito, né? Sim. Aí fez o filhotinho lá dentro. Os filhotinhos comeram tudo. E tinha um monte de filhotinho de rato morto dentro. Eu acho que era do Shoptime, se não me engano. Caralho! É, tem um vídeo, o cara ficou putaço. Eles falaram, pô, comprei, paguei pra caralhada aqui. E tá essa porra. Então tu imagina como é que são os estoques dessas empresas grandes, tá ligado? Eu já vi vídeo que o cara que despachou botou um tijolo no lugar do Play 3. Eu vi num vídeo. Porque sai da loja do, sei lá, do fornecedor, ele tá tudo. Aí é a questão do cara que trabalha também, né? Quem trabalha em depósito sabe que dá pra vacalhar o que tu quiser que nego não vê. Sim, é, quem trabalhou em mercado, que é. É, quem trabalhou em mercado, todo mundo aqui, o Fuca acho que não. É. Mas eu trabalhei um ano e eu trabalhei no depósito e eu sei como é que é, porque nego chegava lá com as caixas de bis, daí opa, vamos tirar umas 10 caixas de bis, vamos falar que tá estragada aqui, rasgou aqui. Aí nego come, então é foda-se, o mercado tá se fudendo. É, que nem então, pacote de bala, tu simplesmente deixa cair no chão, estoura o pacote de bala e dá troca. Contudo, claro, a gente tá usando exemplo de bobeira, sim, né? Tipo, ah, eu pagou de bis, pagou de bala, mas o nego faz isso com o que eu falo ali, o cara mandou um play tijolo, né? Ah, beleza, vou ficar com o meu play aqui. É, aquele funcionário quer ser mandado embora, vai lá e adultera alguma coisa na parte final. É, mas isso é o que o Foucault falou, acontece, né? Acontece. Até no vídeo ele mostra que tem tudo, só o videogame que não tava, né? Pô. Não faz sentido. Ele deve ter roubado os cabos de outro. É, tira de outro. Aí o controle de outro, e assim vai indo, tá ligado? Pois é. Montou o videogame em casa. É. Então, Zoneto, onde é que tu comprou o teu Play, o teu Xbox, enfim? Eu comprei meu Play em 2010, numa loja de Bento Gonçalves, paguei 1.200. O cara ainda teve a vergonha de... Olha, você vai ganhar um cabo, que eu não sabia na época, cabo HDMI. Pera aí, mas não vem junto com o console? E não vem. E não vem. Não vem, né? E não, não vem. Não. E ganhei... Só o modelo full lá, que vem com várias coisas. Sim. Na minha compra vinha o cabo junto. Tá. O cabo junto e o Metal Gear. Sim. Bom falar. Paguei 1.200 e veio o Metal Gear 4. E o meu Xbox eu comprei de um ex-colega meu de trabalho. Estava desesperado pra fazer a formatura. Ah, mas não foi compra em loja, né? Foi compra em loja. Tu também não, né, Frajola? O meu foi comprado direto do Matheus Lima. É, tá certo. Aí eu não sei onde ele comprou. E o meu Play 3, veja só, essa história a gente tem que contar aqui. Eu comprei do Gutierrez. Gutierrez? Isso, do Gustavo Gutierrez. E aí, qual foi a história? Como ele mora... agora tem que contar isso. O pessoal do Sul faz bastante isso, não sei vocês aí. Pessoal da região Sul, né, do país. Porque Paraguai, né? Eu falei, o Gutierrez falou, não, eu vou lá pro Paraguai, eu compro um Play 3 pra ti, eu paguei R$600 no meu PlayStation 3, com o frete, era 550, deu R$50 de frete lá de Maringá, que ele pegou no Paraguai, levou pra Maringá. Aí, pô, beleza, eu pensei, será que o cara tem um pouco de medo ali, né, que não tem garantia? Tem garantia, mas não tem, né? E aí rolou perfeito, assim, até hoje funciona ok. Aí depois eu acabei vendendo ele por 850. pra um cara. E, tipo, é. Ele achou barato o preço. Por isso que é legal, porque eu vendi por 150 e falou, não, é muito barato. Eu tô vendendo por 150 com 3 jogos, que o resto eu apaguei. Que eu tinha na PSN. Sim. Paguei minha conta e tudo, né? Não ia deixar lá. Aí o cara falou, bloqueei ela, nem apaguei, só troquei a senha. Porque vai subir depois no 4, sim, né? Aí o cara falou, não, então, muito bom, porque tipo, eu vou no Camelô, que é o mercado cinza, região Caxias do Sul, tô falando por mim aqui, que é a cidade aqui perto. E caralho, né? Um PlayStation 3 custa 1.500 pila ainda. É caro. Ainda, tá ligado? Não sei como é que eles estão trazendo. É que tá vendendo, então. É, né? Que vende, o molecada vai lá pra comprar Pro Evolution e vende. Então, tipo. É? Mas eu acho que aumentou esse valor, porque há um tempo atrás tinha dado uma baixada, tanto no mercado de cinza. É que fui em Porto Alegre, né? Mas não é muita diferença Caxias e Porto Alegre. É que Camelô é um absurdo ali, é uma parada meio off, assim, não é um mercado cinza que a gente conhece de Mercado Livre, de mil e uma lojas, assim, que nem vamos citar o nome, né? Mas vocês conhecem, né? Big Boy Games e não sei mais o que games é. E... É que nem um exemplo, eu vou pegar um exemplo agora do Rage. O Rage, o jogo lá. Que eu queria pra Xbox, queria. Eu não encontrei em Camelô, naquele evento que a gente foi de anime. O mais barato que eu consegui era 90 pila. 90? No Mercado Livre eu paguei 35. É novo, é lacrado. Ah, nem por aí, usado. É por aí, cara, é por aí mesmo. Mas voltando agora no teu Play 3, que foi pegado no Paraguai, o termo de garantia. Eu fui 7 vezes Paraguai na minha vida, tá? A última vez foi em 96, se não me engano. Nossa, fui 7 vezes, a última foi em 96. Não, que eu ia. Tu acabou de. Aí. Não, tu acabou de dar a tua idade pro seu vídeo, cara. Eu fui isso e 7 vezes em 2 anos, né? Porque eu ia seguir lá com um cara que comprava. Ah, tudo bem, tá. Já entendemos. E eu comprei um Super Nintendo, quer dizer, dois Super Nintendo. O primeiro foi em São Paulo, lá na Galeria Pagé, acho que era. Caralho. É. E no Paraguai eu comprava sempre numa loja que era licenciada da Nintendo, sei lá como é que é. No Paraguai. Assim como tem da Sony, da Sega, das não sei o que lá, que é uma galeria Zebai, se não me engano. Que é gigante e é tudo oficial. Agora se tu compra ali na rua que tem as baraquinhas, aí sim é perigoso tu comprar um console e tu abrir pra botar o DVD e é em caixa de fita. É. Por isso. É aquelas. Na época era isso aí mesmo, né? Hoje sim. Acho que tá, o pessoal tá. Tá, o pessoal olha, né, cara? É, mas pode comprar um. Né? Pode comprar um videogame rebobshed, acho que chamam. Recondicionado. Recondicionado, né? Que dá problema, só que eles mandam, eles dão uma tapeada e botam de novo vender. Só que na loja oficial não pode. Não sabe? Pode, não é. Pode. Então eles despacham, sei lá, mercado. Segunda mão, sei lá como é que chama. Entendi. E aí ele tu vai lá e compra aquele já mais barato, quem não sabe. Tá, por isso que eu falei, Gucci, vai tu lá e tu sabe as lojas, tu vai lá e compra onde tu sempre comprou essas paradas. Ele foi lá e comprou. Isso aí, beleza. Porque ele falou que é isso aí, se tu comprar, tu vai comprar esse ar-condicionado aí se tu for pra lá. Porque a minha namorada na época ela foi pra lá e eu falei, dá uma olhada nos preços dos jogos, das coisas. Aí ela me trouxe o Street, o Super lá. Sim. E aí ela falou, bah, o Play tá caro, assim, tipo, tanto que eu tive o Street antes do Play, sim. Tem também, eu andei conversando bastante com o nosso ouvinte, Fábio Kiss, que ele também mora lá. Divisa com o Paraguai e ele tem a mulher dele. É, Foz do Iguaçu. É. E a mulher dele trabalha numa loja de componentes, acho que é informática. Eu até tenho um tio site, me passou os valores. No Paraguai. Eles moram no Paraguai. No Paraguai. É. E a loja dela tem bastante. Bom, tem placas da Simples ali, que é linha de edição, até os últimos que é de sim. Jogos. E a relação do preço é absurdo, né? A diferença pro nosso mercado. Só que eu tentei negociar com ele, se der pra ele, eu enviava o dinheiro no depósito. Só que ele não pode fazer isso porque tudo que é despachado de Foz do Iguaçu é taxado pelos Correios. É taxado já com imposto. Porque eles já sabem, né? Eles já sabem. Eu não teria como. Mais perto, não sei quantos quilômetros longe. É, depois teria uma outra cidade, aí ele teria que comprar, cara, ia ser mais uma mão de obra pra ele, que ele não teria condições, né? Então ele disse o seguinte, ó. O bom seria tu vir aqui com uma boa grana, pousar aqui na minha casa, arrumamos um dia e tal. Aí tu vai dois, três dias lá, busca alguma coisa. Daí é que seria maneiro tu ir com ele, né? Porque daí tu conhece. É que como a gente falou, eu tava falando aqui da região sul, é comum, não sei lá pra fora, mas muitas vezes o pessoal daqui, acho que toda semana tem excursão pro Paraguai. Tem ônibus. Que nego fala assim, ah não, R$100, né? Tu vai de ônibus, tu vai pro Paraguai, e a maioria do pessoal vai lá, compra pendrive, compra perfume, né? Compra mil e uma coisa que não tem posto, até um, né, tempo atrás comprava pendrive, só com pendrive comprava uns 30 pendrive, 30 não precisa, mas 10 pendrive ali, de 8 dias, tu já pagava duas vezes a tua ida pro Paraguai, na passagem. Porque o pendrive na época era muito caro, e lá no Paraguai era muito barato. Aqui 80 giga era R$80, eu lembro, porque é lojinha. E lá tu pagava $10, R$20. É, eu lembro. E o pessoal fazia muito isso aqui. Ainda, sim, fazem isso aqui, né? Os jogos de Super NES, de Mega, eu pegava tudo lá. Tinha um cara que ia toda semana. Aí, ó, quero aqui, ó. Ele fazia a lista. Aí, claro, o jogo não veio com a caixinha, porque ele podia ser pego e tal. Ali, é, né? Então ele despachava. Aí, o tamanho. É o que eu fazia com os cartuchos de Super Nintendo. Eu tinha uma jaqueta, aquelas mais fofinhas, né? Mais grossa. Aí eu tirava a estopa de dentro um pouco e enfiava pelo bolso. O bolso, olha a safadeza aí, né? Aí eu levava praticamente quase 10 fitas ali. Então, uau! Olha aí, porque... descobertas, hein? É. Ah, o cara tem que ser malandro, não adianta. Sim, né, meu? Porque senão não passa, senão tu vai comprar aqui, é caro. Só que eu peguei as duas últimas, eu fui pego, né? Fui pego pela aduana, que me tiraram rádio de carro, tiraram bola de futebol, que eu peguei duas Nike. Tudo que tivesse repetido, eles tiravam uma. Caralho! Aí eu tava com o Super Nintendo e o Nintendinho. O Nintendinho eles tiraram. E tu não pode falar nada, né? Porque tem um cara do lado e fica escolhendo e outro lado com porra. Tá, como assim? Eles tiram e é deles? É, simplesmente eles jogam num caixão lá de madeira com um... Eu não lembro como é que era. Na época era assim, era tipo uma empilhadeira pequena e ele vai embora. Dava opção de lá, eu pago isso aí. Eu... Não, é, não tem, lá, claro que tem. Não sei, é que não foi pego lá na como é que chama? Na divisa. Na ponte. Foi bem depois aí. Aí tu não. Aí tu aí não tem, né? Aí eu já vi gente quando fosse pego com eletrônico. Porque eles carregam eletrônico, saca? O resto foda-se, assim. Eles carregam eletrônico e cigarro. O pessoal que vem do Paraguai. Cigarro é tudo. Bebida, não? Bebida, acho que sim. Ah, acho que sim, não, mas. Mas eu já vi gente assim, tipo assim, ah, o pessoal comprou um mini system, um som e tal, né? Aí eles retiraram, e quando a pessoa diz, ah, tu vai retirar de mim, beleza. O cara ia lá e quebrava na frente dos fiscais e deu, saca? E tu não vai ficar comigo, eu não vou ficar com vocês também. Eu já vi gente quebrando os troços na frente deles, assim, saca? Maneiro. Tem que fazer. Porque na verdade, o que acontece? Já foi passado no Fantástico, sei lá, que o pessoal tirava, tudo bem. E depois esse mercado, esse produto, era posto pra vender fora dessa região. Ah, e outra coisa também, muitas lojas têm conchavo com a Polícia Federal, saca? Sim. Aí já diz, ó, o fulano lá do ônibus tal comprou tal mercadoria aqui, se vocês quiserem pegar, fiquem à vontade. Aí muitas vezes eles devolviam pra loja. Caralho. E a loja dava uma grana na mão deles, assim, só. Mas não, tá certo, o país é bizarro, mas com negociações são bizarras, mas também, cara. Mas tudo foi culpa por causa das drogas. Que obviamente isso aí. Cigarros, perfume, que é aquele lança-perfume que não é perfume, né? É pra cheirar. Ligado. E armas, que eu não vi loja de arma lá, deve ter mais escondido, né? Mas tem, até aquela época. É, Deep Web de Paraguai. É, tipo, aquela época tinha bastante aquelas armas de espoleta lá. Nossa, eu adorava aquilo. Ah, eu também. Só que um tempo depois foi proibido tudo isso. Eu lembro que foi proibido, você fica. E aí eles atacavam. Não tinha mais comprando e comprar balinha, né? Tinha duas. Caralho. Poderia ter sido revólver Ocelot de espoleta. É. Poderia ter sido revólver Lanzonette Ocelot. É, eu cheguei a comprar porque achava legal uma Ômega, que era uma pistola automática e tal. Caralho, hein? Só que era espoleta, né? Sim. Mas ela ia uma bolinha de plástico, mas se tu pegar numa perna numa distância de 5 metros, marcava valendo. Ah. Doía pra caralho. Mas imagina pegar num olho de alguém. Doía pra caralho isso aí. Aí foi cancelado. Véio. Tanto que depois disso nunca mais eu fui para o Paraguai. Que infância boa a gente ter nas drogas e no álcool. Não, o salve é pro baiano. Baiano, falecido baiano. Quem é baiano, Fajola? Conta aí no Super Controle Podcast. Quem é baiano? Falecido baiano. Era lá da Bahia, ó, gente. Baiano era da morreu, Carajé, cara? Lá, é. Né? Sim, faleceu, baiano faleceu. Mesmo. Raiz. Ele, foi ele que me chamava sempre pra ir pro Paraguai, ele pagava tudo de despesa. E eu ajudava a carregar a mercadoria pra ele, né? Claro, que era pesada. E ele tinha uma lojinha de camelô em Garibaldi. Aham. Caraca, eu tinha camelô em Garibaldi. Sim. Nossa, sabe, que época não era boa. Da CRT, não era da rodoviária. Ah, ali logo em cima, né? O postinho. Caraca, tinha rodeio, tinha rodeio. Ah. Morou uma época em Santa Cruz do Sul também. Morou a cidade onde eu nasci. E era vizinho de Porta Nossa, o baiano. É uma época que ele morou aqui, daí ele tinha... Nossa, que mundo pequeno do caralho. Era sempre festa de interior, ele colocava. E o que, que eu fazia? Como eu ia seguido pra lá, eu comprava fita Super Nintendo, Nintendinho. Aí o que eu não gostava, eu botava a vender com o dobro do valor, até mais. A primeira vez que eu vi Black Sabbath foi por causa da fita, cassete, chama, ah, né? É. Que o baiano tinha lá e o Frajola tava lá nas coisas. Pior, meu Deus, eu terminou. E aí eu falo, caralho, tu tem Black Sabbath que sempre quis ouvir e tal. Aí ele me prestou a fita e tu me deu uma do Pink Floyd que vocês achavam chato. Que era o Division Bell. Eu paro, não acredito, cara, é isso. Eu assisto o quê? 97, 98. Caralho, ah, pior, faz ser. Nossa, velho. E sabe onde é que aí tu falava ele. Ah, era um cara que ia pro Paraguai, morava aqui, nunca vi esse maluco aí. Tá louco, é? Tinha vazado, né? 2000. Mas ele morou pouco tempo aí, tinha né? Uma que tinha acho que uns 5 anos. Ah, eu tinha o Paulo que buzinava, era um boi. Nossa. Ele mexia ele mexia com todas as gurias na rua, cara, todas. Eu adorava esse Opala. Cara, ele, hoje em dia ainda tem essa porra, ele foi o precursor dessa parada. Isso aí. Frajola, tu lembra que tinha precursor. Off-cast, só pra encerrar, tinha rodeio perto da casa de Frajola. Ah, eu lembro, tinha rodeio lá. Rodeio perto dele. Eu ganhei uma vez da mansão Cislag. Óculos Ray-Ban Aviator, que era igual o chefe Massacre Inspector. ABS. Cara, ele tirava uma grana preta. Mas também, mano. Imagina, né? O cara fazia certo. Aí depois começou esses encrencas aí com... Pegar bastante gente na aduana lá, perder os negócios, e nós paramos de... Daí ele começou a vender só bola, essas bolas grandes aí. Bola grande. É. Caraca, lembra? Nós jogava com as bolas lá... Olha o que eu ia falar, nós jogava com as bolas dele. Ficou solto, mas é verdade. Bola grande. Só que as bolas eram bem sensíveis, né? Parou, né? E como era a bola plástica, era uma borracha muito fraca. Então qualquer coisa pontiaguda. Sim, tá, cara. A gente já se queimou. Chutava na cara do Léo. Fica chuva. Ah, é, ele ficava brabo. Às vezes ele pegava com a mão e tocava em ti. Mas enfim, né? A gente não tinha. Ninguém tinha internet, eu tinha que se virar desse jeito, né, cara? É? E o cara fazia certo, ganhava grana do modo dele. Tá certo. Caralho, velho. Por isso que hoje tu não vê mais camelô em Garibaldi. Bem que tem dois ainda. Tem dois. Rapaz, lá perto do hospital do Taquini. Que lá em cima e lá descendo uma rua lá que tem também. Tem também. Na praça. E pô, tem joguinho de PC lá. Eu lembro quando eu não tinha Steam em 2009, 2008, que eu comecei a usar Steam. Aí eu, não, peraí, antes disso vamos ver se tem jogo pirata pra comprar, que não tava a fim de baixar, que a internet era ruim na época, né? Uhum. Aí eu vi lá, cara, um monte de, tipo, lançamento, assim, tá ligado? Lá de PC. Cara, um monte. O cara falou ainda que deixava escondido os jogos, porque volta e meia passava fiscalização e não deixava vender joguinho. Em todos os camelô rolou isso aí, todos. Cara, eu comprei o meu PC em 2001, em 2002, que eu fui a Porto Alegre ainda na época de... Play 1, acho que era Play 1 e Play 2. Conheci Play 2. É, conheci Play 2. Aí eu comprei os jogos lá do PC, tudo capinha, bonitinho, caprichado. Cara, acho que funcionou um, que era Show de Hora Fortuna. Eu lembro. É. Aí larguei de mão o PC. PC. Delicioso, ali. PC só. Blair e outras coisas lá. Ah, mas isso foi bem depois. Aí eu comprei pela NET. Ah, olha ali! Lembra quando a gente comprou o CD de emuladores de Super NES? Ah, fizemos vaquinha aí. 10 pila cada um, veio o CD com todos os jogos Super NES. Tinha mais de 2 mil jogos. Sim, aí. Tudo repetido, né? É. Tinha o Mario Verde, Mario Azul, Mario Branco, Mario Amarelo. Tinha tudo. Mas era legal. Porra, usamos pra caralho esse CD aí. Nossa, infância. Até hoje as runs são as mesmas desse CD, esse bobagem, que tem lá no PC. Sim. É verdade, pô, se bobear são as mesmas, cara. Vai em propriedades e olha as datas de que assim. 2001, é verdade, vou olhar. 2002, Mas enfim, né? Então isso é mais ou menos o que a gente queria falar sobre as compras aqui, nacional, né? Falou no Paraguai e tal. Todo mundo comprou o Play aqui, ou o Play 4, a gente não sabe ainda o que fazer. E vamos lá então perguntar aos senhores que já compraram fora do Brasil. Ou, não, não, ou importando, ou indo pra lá, viajando lá pros States e comprando. Fuca fez isso já, né? Sim. Fuca, mama, como não? Tua tia não é de lá e já não trouxe as coisas pra cá? Então vamos começar. Já que o Fuca falou pouco agora. Sim. Fuca, tu já comprou no exterior, já comprou jogos e coisas fora? Muito. Pode falar jogo agora. Muito. Muito. Sempre veio, muito. Sempre nunca deu nada. Nunca deu nada. Nunca sempre... foi taxado. Não, taxado várias vezes já. Mas e aí? Mas tem que pagar imposto, e aí, qual foi? Não, é o seguinte, primeira coisa pra comprar fora do país, obviamente, tu tem que ter o cartão de crédito internacional, tá? Sim. Isso a maioria tem. Isso o pessoal sabe que funciona assim. Uma coisa que eu acho que é essencial na questão de segurança é tu ter PayPal, sabe? Eu acho que é... E dizer agora. Eu acho que é essencial, assim. O que porque... é o PayPal? Porque PayPal. O PayPal é uma empresa, tipo esses Boa Compra e tal, que eles intermediam o lance, saca? Com a loja. Mercado Pago e afins. É, tipo o Mercado Pago e tal, é o seguinte. É bem mais seguro, né? É uma coisa de segurança. O cadastro, ele é, né? Bem mais seguro que qualquer outro. Ele é uma forma de um banco... É o banco online, porque é o seguinte. Então, o meu cartão de crédito, eu não coloco ele em nenhuma loja. E o meu cartão de crédito, ele está lá no PayPal. Isso. Então, a cobrança é feita toda pelo PayPal, tá? Então, quando eu compro nas lojas, assim, aí tu pode escolher o pagamento. Se quer pro cartão e tal, ou pro PayPal. Aí eu vou lá pro PayPal... Aí ele me joga pro site do PayPal, tu faz toda a transação lá, aí o PayPal autoriza ou não, e aí depois o site recebe a liberação do PayPal e depois ele manda a mercadoria pra ti e tal, né? Assim, eu comprei 25 dólares na conta americana pelo PayPal. Como tu falou, isso. Tempo atrás deu um problema lá na PSN, uh-huh. E vazou todos os dados de quem comprava. Isso, exatamente, olha ali. Daí eu não quis fazer, né? Eu precisava comprar, que tinha uma promoção ali. Aí eu fui comprar 25 dólares, fiz o meu cadastro já a tempo da PayPal, adicionei tudo, ele disse que todos os dados são seguros, nada vai ser liberado pra Sony. Eu coloquei lá a compra 25 dólares, foi já descontado, só que a Sony negou, porque meu cadastro do cartão é brasileiro. Ah, então. Só quero comprar alguma coisa na PSN pra me comprar na brasileira. Ah, te fodeu, é. Aí pois 25 é. Dólares equivale a 60 reais, mais ou menos. Pois é. Não dá pra comprar um jogo dos 5 que eu queria pegar. Até o assunto atual, a questão tomado da PSN, porque a PSN. a PSN recentemente apenas liberou a opção de pagar pro PayPal. Por isso. Verdade. Só que eles só aceitam quem tem cartão de crédito com endereço nos Estados Unidos, nas contas americanas. Então, tipo, a gente que tem conta americana. Não vai rolar, saca? Então, porque o nosso cartão é do Brasil, saca? Então, adendo aqui rapidinho, tá? Sim. PSN, Xbox Live e Steam, quando não era BR, quando era, não era reais. Isso. Comprava o cartão internacional, mas muitas vezes, quando eu não tinha internacional, pegava na parada do Mercado Livre. O que que é? Tu comprava aquele cartão pronto, né? Isso. Do Mercado Livre. Ou qualquer loja, enfim, Mercado Livre. Você comprava um cartãozinho de dólares, né? Que era o de crédito. Era o crédito, né? Não, eu até colocava até hoje, né? O é mais seguro, antigamente. Colocava lá o código, os caras, não, tá aqui na tua beleza, conta. Isso era bem seguro, é bem seguro. É bem seguro, ó. Só que é um pouquinho mais caro. Por exemplo, eu comprei 25 dólares, eu teria comprado 25 dólares com o valor de 20. Isso, quer dizer, isso. 5 dólares isso. Eu paguei, eu ganhei. Porque era direto. Só que a Sony negou, né? Claro, normal. Entendi. Então é o seguinte, ó. Já que a gente tá no assunto da PSN, então eu tentei comprar, mas não consegui comprar diretamente pela PSN, pelo PayPal, pelo meu PayPal não rolou. Pra ti também. Negou. Tá. Até o PayPal tá com um lance que o pessoal tem que cuidar, que eles. Tu pode escolher a moeda que tu quer que seja feita o lance. Aliás, que tá escolher... complicando um pouco agora, pessoal. Ouvi falar que tá fudidando isso. Mas tem uma opção. Fudidando, obrigado. Tem uma opção que o pessoal conhece lá do Fórum de Gano, que compra kit direto do Japão, das lojas lá também. Eu já comprei várias vezes lá também, sempre pro PayPal e seguro. Que tem uma opção que tu sempre diz assim, fazer a conversão pela moeda local. Então, quando eu compro pelo Japão, no site do PayPal, eles fazem iene, que é a moeda do Japão, não fazem dólar, saca? Sim. Então, se tu deixar nas tuas configurações do PayPal fazer o pagamento pela moeda local, o PayPal faz automático. Sim. Porque senão tu normalmente... Na Europa, euro e afim. Euro, na Europa, euro, né? Ou se tu vai comprar na Inglaterra, tem que ser libra, saca? É aquela parada, vai comprar na Europa é mais caro, no Japão é mais barato. É, na moeda local. É, que depende da moeda local e a cotação em relação ao real, que, né, e tal. Então, tem que deixar sempre a opção, assim, sempre fazer a compra pela moeda local, que é uma opção automática, que o PayPal reconhece da onde que vem o negócio e faz automático, tá? Então, na PSN, eu sempre comprei esses cartões de colocar créditos, tá? E eu pesquisei vários sites, até que eu achei um site chamado PC Game Supply. Olha ali! Tá? Que é um... Posso fazer propaganda dos caras, tem que fazer, né? PC Game Supply, que eles vendem cartões de Live e de PSN de qualquer lugar, assim. Tipo, tu quer PSN da Holanda, tem um cartão lá, saca? E tal. E aí eles fazem pro PayPal. Só que quando tu compra o cartão, tu sempre paga uma taxinha, que eles chamam de Taxes Fee lá, que é uma taxa administrativa, saca? Por exemplo, cartão de $20 do PSN americano, eles vão te cobrar $6.99. Então vai dar $26.99, tá? Só que o seguinte, tu pagou... Em 5 minutos, no máximo, tu recebe no teu e-mail, o código, tu coloca lá e funciona. É muito rápido. Pior, né? Eles mandam o cartão. É só o código. É só o código. Manda o código, é quase 5 minutos. E esse site é bom, sempre tinha funcionado. Aí eu fui comprar esses dias o $20, eu queria comprar lá o DLC do Dead Space. E fazia tempo que eu não entrava na minha conta, porque esse ano foi um ano que eu fiquei bastante tempo sem emprego, então... Pouquíssimas ou raras compras, né? Monetário. Então deu problema na minha conta. Que eu não tava liberando a minha conta, tava meio na blacklist deles e tal. E aí eu entrei em contato com eles por e-mail e tal. Demorou um pouquinho, porque eles não estavam se achando, mas eles me responderam muito rápido. Tá, então se alguém comprar e tiver algum problema, eles atendem, respondem muito rápido, obviamente em inglês, né? Mas foi bem, tipo assim, foi muito bem resolvido, que no dia, assim, demorou um dia pra resolver, mas resolveu. Resolveu bem tranquilo, mandaram e-mail e tal. Conseguiu processar. Consegui, depois, minha conta voltou ao normal. Já comprei várias vezes deles, código da PSN, eu só compro assim, porque tanto como site como a PSN, eu não confio em colocar o meu número de cartão de crédito lá. Então, PayPal também, beleza. Só que o pessoal tem que estar ligado que quando tu compra por PayPal, mesmo isso, que tu não. Que é uma compra virtual, que a mercadoria não vai vir. Na tua fatura do cartão vai ter lá o valor, a conversão para real e taxinhas. Vai ter taxinhas. Ah, tem taxas. Que é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Isso. Que aí já dá lá tantos por cento que já te dá mais um CREL na fatura do cartão. Então tem que sempre cuidar. Eu não lembro certo a porcentagem do IOF hoje. Ah, eu também sei. Na verdade, o que eu fiz? Eu fiz uma soma dos valores se valeria a pena comprar assim ou de outra forma. No fim dessa forma aí que eu tô falando, ainda é melhor. Aí mais vantagem. O IOF vem explicado na fatura do cartão de crédito quanto por mês. Sim. Vem explicado. Sempre que tem compras internacionais, ele fica dividido como internacionais. Sim. E aí lá vem o valor convertido já pela cotação do dólar que tu fez no dia da compra. Tá? E aí depois vem a taxinha do IOF embaixo. É, quem compra na Steam vem isso. Vem o IOF também? Vem o IOF. Ah, tá. Beleza. É bem menor. Sim, é pouquinho, centavos. Né? Centavos. É, o Steam acho que não dá pra nem comentar, né? Que esse IOF assim não tem, saca? Tipo, mesmo que a tua mercadoria venha livre da alfândega, vai ter sempre o IOF, porque tu tá fazendo uma compra no exterior. Então sempre vai vir essa taxa aí. Então pesquisem certo qual é o valor do IOF hoje e tal. Então fiquem sabendo que assim, ó, pra não pegar. Tá? Quando o cara vai comprar no exterior, tu sempre tem que deixar uma grana preparada caso a alfândega te pegue e pros IOF. Então nunca é só aquele valor que tu tá comprando no site. Tu tem que estar com isso na cabeça. Pois é. Pra ti não ser surpreendido negativamente e depois, tipo, porra, tem mais isso pra pagar. Deixa sempre uma grana preparada pra isso. Então só tu comprou. Comprou em quais lojas, tu lembra? Então, eu já fiz, acho que quase 30 compras no Starland, que é uma loja americana, que eles mandam pra cá e tal, eles têm muito jogo. Eles têm jogo de tudo, tem edições especiais, tem jogos de Play 2, que já comprei vários jogos de Play 2 também, com eles. Jogo de Play 1, jogo de... Eles têm várias coisas, saca? E na Play Asia. Na Play Asia eu comprei dois jogos apenas até hoje. Porque as duas vezes que eu comprei na PlayAsia, fui pego pela Receita Federal, saca? Ah, sério? Sim. PlayAsia? É isso aí. Sim. Tem galera, por exemplo, o Ogre me disse que ele, a maioria dos jogos ele compra na PlayAsia, ele nunca foi pego, saca? Só que o Ogre nunca foi pego. É, na PlayAsia, né? Ele disse que já comprou várias vezes. Não, ele não, eu lembro que já não foi pego, não, mas disse que normalmente não. Eu comprei dois jogos, tá ali. Eu comprei dois jogos, tá? E esses dois jogos foram os dois Final Fantasy XIII, que é a versão asiática. Isso explica alguma coisa. Isso explica alguma que é, coisa. Que é a versão asiática, que tem o áudio em japonês e textos em inglês e chinês, que são as línguas que eu sei falar. Olha aí, hein? E essas duas me pegaram, cara. E aí eu tive que eles fazem uma conta lá, que tem um imposto de importação, uhum, mais imposto de entrada. Sei. E aí tem o ICMS do estado, que dá quase o valor do jogo de novo, quanto assim. Deu daí, no caso? Cara, eu não lembro direito, mas eu lembro que eu paguei eles, tipo, 150 e deu 110 de... Puta, tu tá brincando. Sério, é. Isso aí. Isso aí. Vai tomar no cu. Isso aí. Não. É foda. Pra Final Fantasy, hein? É foda. Caralho. É. As duas vezes pegaram. Obrigado para jogar lá o quê? E a galera sabe, né? Que. Por isso que eu desisti de quebrar e queria comprar a melhor versão pra deixar o Frajola na inveja. 29 pila, tá? E aí tu, o pessoal que compra já sabe. Se tu foi pego na receita, se tu tem o tracking number, tu já vai, tu já sabe que tu foi pego porque diz que tu ficou na alfândega, não sei o quê, porque. Se tá beleza, diz assim, liberado pela alfândega. Se não, tem taxado o Bruno. E aí, E aí o seguinte, aí tu recebe a cartinha do correio. O correio manda a cartinha da Receita Federal dizendo: você tem uma mercadoria aqui, foi taxada em tanto e você tem até o dia tal para pagar e retirá-la. Se não, eles mandam de volta a mercadoria. Agora pergunta ao Fuca assim: por que tu foi comprar no exterior jogos assim que aqui, teoricamente, tem preços aceitáveis? Jogos, pelo menos, eu acho. A não ser edições que... Cara, é que assim, quando eu comprei esses Final Fantasy, eu dei uma procurada, eu só achei essa versão que eu queria lá na Play. Tudo bem. Mesmo que tenha sido taxado, eu paguei, claro, com tristeza, aquela dor no coração, mas é uma edição que eu curto muito, porque o pessoal sabe que JRPG, pra mim, tem que ser com áudio japonês ou dedo da americana até hoje. Tá certo. Apesar de ter melhorado bastante as dublagens americanas. Mas nada como ver a na linha original do que foi feito, né? É verdade. Uhum. Então, assim, eu digo, tipo, foda-se, saca? Foram poucos jogos e valeu a pena, porque é uma edição especial. E pra mim, assim, valeu o esforço, saca? Tá, com certeza. É, valeu. Tem edições especiais que nem chega aqui no Brasil. É, como não chega, saca? Uma edição custa 600 a 900 reais. Aí, ó, a edição do Street Fighter 25 anos que eu queria comprar. Isso. Só na PlayAsia? Lata... $150. Isso. Não lembro o nome da loja, mas 150 dólares. Tá. Aí dava 400 pila, no máximo 400 pila. Tá? Sim. E aí aqui, no mercado cinza, essa edição tá 1.200. Agora acho que tá 900 pila. Mas é um rombo na bunda, né? Porque, não é jogo, mas acho interessante comentar. Os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco vale a pena comprar no Brasil. Porque ele é um produto que ele é caro no Japão. Sim. Ele é caro no Japão, saca? Sabe por que é caro? Por quê? Porque não vende. Não, porque é de metal. O jogo do Wii da Nintendo no Brasil. Mas não existe a lógica, não vende. Eu quero me desfazer de uma coisa que ninguém quer. Pior que vende pra caralho aqui. Faz mais sucesso com anime, saca? Pior que é. Sério mesmo? O anime é feito pra vender os bonecos. Sim. Então, é uma caixa grande e tal. Então, essa caixa dificilmente vai passar pela receita. Então, comprem, que as lojas brasileiras aí, elas fazem preços bons. Mercado cinza. Tu falou de caixa grande. Caixa grande, é. E eu que uma vez me arrisquei e comprei fora através do Mercado Livre. Peguei a edição especial do Uncharted 3, uma baita caixa, paguei R$400. Sim. E aí, tipo assim, eu comprei no lançamento do jogo. Pensei, não, eu quero ter a edição melhor, tem tudo, saca? Aí os caras me explicaram o seguinte, que eles têm um cara lá nos Estados Unidos que enviava mercadoria e eles botavam em cima da encomenda como gift, presente. É, eles fazem isso. O valor bem baixo. Só que o que aconteceu? Demorou um mês pra vir. Quando chegou em São Paulo, apareceu assim, alfândega. E eu comprei virgem na compra. Não, ele sempre passa pela alfândega, não tem jeito. Eu me caguei nas calças, pensei, essa bosta vai ser taxada. Aí eu fui lá pro Raimundo, conversar com o Raimundo. O Raimundo disse, ih, te fudeu, vai ser taxado. Eu já mandei e-mail pros caras, ó, se for taxado, como é que vai funcionar? Os caras, não, a gente paga pra ti, tá? Os caras foram muito gente boa. Só que no final das contas, foi liberado. Sim. Chegou até em minhas tranquilo. Mãos. Perfeitinho. Não, o pessoal, então, que não tá acostumado, tem que se dar conta assim. Tu tá com o tracking number. Recomendo sempre pegar o tracking number. Sim. Mesmo que o frete seja um pouco mais caro. Vale a pena, porque é uma segurança que tu sabe onde é que tá a mercadoria, tá? Mas não se assustem, sempre vai passar pela alfândega. É padrão de qualquer país, mercadoria estrangeira passar pela Receita Federal, saca? Até pra passar aquele scanner pra ver se tem arma, droga, se sim, eles sempre passam, assim, né? Então não se assustem. Às vezes é pego, às vezes não é pego. Eu já comprei muita coisa. Digamos que 30% do que eu já comprei foi pego pela Receita Federal. Isso aí depende do tamanho, tu quer dizer? Depende do tamanho. Ou depende da vontade deles também, saca? Por exemplo, vai de vontade. Né? Vai de vontade. Se tem, se às vezes tem muita compra chegando. Tipo, Natal. Esse ano eu não sei como é que tá, porque tá uma crise. Em relação à Receita Federal, com o Ministério, porque até em alguns estados lá do Norte, Tocantins, não sei o que, eles estão liberando tudo que entra, mas eles são tipo meio em greve, saca? Tá. Mas a galera sabe, assim, que fim de ano eles novamente dobram, tá, a fiscalização, porque é época de comprar coisa, Natal e tal, né? Então eles ficam mais ligados. Então, é bom deixar pra janeiro. Tem que se ligar, tem que se ligar nisso aí, saca? Pra mim é troll isso aí, pra mim vai ser troll, de repente tem dinheiro no maluco, vou pegar tudo. Não, pode ser que ele que notícia pra buscar. É que nem que vai viajar para o Paraguai, fim de ano, quando é época assim, eles botam mais gente pra trabalhar. Não, e umas dicas assim que é interessante dar, por exemplo, ó. Eu não. Fora esses jogos da Playada, que eu comprei em épocas diferentes, Final Fantasy, eu comprei na época que eles saíram, assim. Que eu tava com medo de perder a edição que eu queria. Agora estou triste porque o Lightning Returns não vai ter essa versão, que deve ter vendido tem pouco, saca? Aí vai sair essa versão, mas só com legendas em chinês, em inglês não vai ter mais. DLC. Ah, eu comprei uma coisa da Playasia. É. Comprei meu Siren Blood Curse usado. Ah, não tinha. Sim. Cara, não tinha no Brasil, não tinha. Sim, sim. Em lugar. Comprei usado a versão europeia, que é a melhor de todas as cenas. Que só a versão europeia. De todos os episódios. Isso. E eu não fui taxado. Mesmo compra 100% de aproveitamento. Então, assim, ó. É recomendável, tá? Agora é bom porque a Starland, ela tinha o frete com rastreio, só os mais caros. Agora o frete mais barato dela tá com rastreio também. Isso é bom. E, assim, ó. Deixe pra comprar. Quando vocês caem no mínimo 2 jogos e no máximo 3, tá? Não dá. Porque 2 jogos pra te aproveitar o frete, e mesmo que tu seja pego, tu já vai. Tu divide o prejuízo nos 2 jogos, então. Sim, dá. O tufo é um pouco menos dolorido. E mais de 3 jogos não dá porque não cabem nas caixas que eles mandam. Aí a caixa é maior e a chance de ser pego também é maior, saca? Ah, maneiro. Né? Então, nunca mais de 3 jogos. Bem, né, Fajola? Tu já comprou fora? Não, exterior não. Nunca? Eu vejo sempre tô olhando as lojas, sabe? Eu sempre tô olhando, instalando, sempre com aquela vontade de pegar o Final Fantasy 7 e o 8. E aí não pega. Ainda não peguei. Tô aqui. Quanto tá o Final Fantasy 7 e 8 lá? Lembra? Já que tu olha todo santo dia. O 7 é 15 dias, né? É, o 7 é $59. É, ele é caro. O 7 é... Caro. Agora o 8 até por ele 12, é 15. É. Mas isso aí diz. Mas com tudo, com manual. Caixinha tua. É interessante que essas lojas o elas. CD4? Sim. Vem? Qual? Do Final Fantasy VII. Não, o CD4 é só a versão internacional, que é só a japonesa. E aí não rola. Japonês. Aí não. Caralho. Essa versão internacional ela não tem menus não nem tem, em não inglês. É só atrás, tudo e tudo não. É legal porque essas lojas elas vendem essas coisas antigas. Mas tem que se ligar que normalmente são usados, aí tem que ver, porque às vezes elas estão completas, às vezes não tem o manual, às vezes é só o CD do jogo. De maneira que eu não lembro o nome, nem vou falar também sobre House Game. Sim. Que tinha vários jogos de Play 1 ali. Sim, sim, sim. Tinha o Chrono Cross, tinha o Chrono Trigger, versão Play 1. Tinha vários. Eu já comprei nas lojas também, cara. Eu, controle de Play 3, eu comprei o meu lá. Tá, mas daí essa loja. Brasil. Vinha com tudo completo? Sim, mercado sim. É mercado sim. Não, porque tu mas vai acabou, ver. Acabou, porque eles tinham alguns, saca? Sim. Aí não, isso faz tempo, eu não olhei mais. Faz anos, acho que eu não. Eu lembro que na época eu olhei assim, o Chrono Cross é um jogo que eu não joguei todo, eu queria pegar ele. Sim. Aí tava, sei lá, 70 pila. Aí fiquei de pegar assim, daí quando tinha grana, eu fui lá e não tava mais disponível. É. Daí, tipo, deve ter acabado o estoque dos caras e nunca mais vai ter. Ou vai, não sei. Cara, se tu pegar as Ação Games, acho que era, que tinha bastante problema. Sim, isso aí comentou já. Cara, tinha Final Fantasy VII a $79. Hoje seria de graça o jogo. É verdade. Next Shop. É. Saro de acessórios já? que acessórios também, eu tive uma experiência no Paraguai, mandei um amigo meu comprar um controle DualShock de Play 3, 80 pila ele pagou. Ah, Paraguai é bem mais 80 em conta. 80 pila, originalzíssimo, nada de firula. Não, mas tu e, precisa... Esse acessório é uma coisa que não baixa o preço, né? É, controle preço, é difícil. Controle, não baixa. Preço, cara. Eu acho que... O barato, então, se for ver. Eles ganham bastante grana em acessórios. É, se tu olhar assim, os controles de videogame antigo que eu quero comprar, que eu queria comprar pro GameCube, que era com o Wave. Nossa, Board, verdade. Caro, cara, caralho. 150 pila usado e não tem abaixo disso. Não tem. Aí tu vai olhar no site de fora, eu cheguei a encontrar no eBay por 30 e poucos dólares. Mas é a taxa e tudo. Né? É, o eBay, alguém... Cara, eu nunca comprei no eBay, nunca comprei. É, ele é Mercado Livre, saca? É igual Mercado Livre, tem, mas, eu compro agora. Mas o lance do eBay tem que se ligar, que nem tudo eles mandam pra cá, tem alguma coisa que eles vendem só nos Estados Unidos e tal. Porque o eBay ele tem o vendedor que é casual, que nem a gente, quer vender alguma coisa, como tem algumas lojas online, né? Então, tem os caras que nem a gente, não vai enviar pra outro país, estado, sei lá. Não. Tem que se ligar, porque eu já até tentei comprar no eBay, até na Amazon algumas vezes, mas acabei desistindo depois, sei lá por quê. Até placa de vídeo, na época eu tava pesquisando a minha, tinha bastante coisa barata. Só que alguns diziam assim, OBS lá, não enviamos para tal os países. Ah, isso é isso aí. Tá certo? Eles têm que fazer. Aí eu fui pesquisar no Google e tal, daí ele dizia assim, ó, alguns não enviam pro Brasil por causa das taxas que... É que todo mundo reclama, né, cara? Isso aí é notícia em site internacional. Brasil toma no cu sempre. A fama é a pior possível de brasileiros, né? Não, tipo, dos preços e tudo mais. Tá. Não, mas tem muitos caras, tipo, nesse site eBay, Amazon, que é de leilão e tal, que eles não vendem pra brasileiro, saca? É mesmo? Sim, não vem. Olha aí, ó. Que a fama é ruim, saca? Sempre, né? Canadá é o lugar mais barato, né, Frajão? Fuca compõe no exterior, tu compra alguma coisa aqui? Às vezes sim, dependendo do Mercado preço. Mercado Livre ou... Loja mesmo. Eu nunca compro Mercado Livre. É, eu comprei uma no S aí. Para não mentir, eu comprei um jogo no Mercado Livre, que foi o Portable Ops, que eu comprei no Naga de São Leopoldo. A versão italiana. Só tinha ele, né? Eu sou um dos maiores clientes do Mercado Livre. Duvido. O Frajola é maior. Eu compro toda semana. Mas quase todos os meus jogos que eu tive, coisa, eu comprei tudo no Mercado Livre. É. Também. Eu também. Não, mas tu comprava pelo Players lá, que foi o que conheci os chapas. Não, lá. Comprei alguma coisa na Players também. Também é ótimo mercado. Players. Eu comprei bastante no Mercado Livre. Eu compro bastante aí na história. Quando eu tava de férias, eu acompanhava bastante os leilões. Cartão da PSN, eu comprei tudo no Mercado Livre, nos códigos. Pagava mais caro, mas... Jogos mais velhos, mais antigos, digamos, de 2 a 3 anos pra baixo, tem bastante cara que bota no leilão. E aí tu consegue, às vezes, barbada, que nem eu peguei aí, jogo a 32 pila. 32 pila. O jogo mais caro que eu comprei no Mercado Livre foi o Mortal Kombat, que era lançamento, mas R$150, foi o mais caro. Foi GTA V, 170 com frete. Não fui eu que paguei. O meu. não fui eu que paguei. Ah, eu também. Vamos compartilhar uma notícia boa aqui. Tá. Eu vi aqui, ó, compartilhando o Mauro Jorge, do Estou Jogando, um dos criadores, se não me engano. Sim. Junto lá com o Caio e tal. Ele compartilhou aqui na página do Estou Jogando, quem não conhece Estou Jogando, a gente tá lá também, no Alvanista também. Tá lá. Sim. A gente. Compartilhando aqui o que o pessoal do grupo de baixo frente de soco mandou, que são várias lojas nacionais e internacionais. Bom catálogo de lojas internacionais. E aí a gente vai colocar o link aí pra vocês, então, que tem várias lojas legais com preços maneiros. Uma coisa que eu acho legal aqui no Brasil, que pouca gente falou isso, eu fico de olho no Twitter dessas lojas, volta e meia, como a gente sai cedo de manhã, a gente sempre dá uma bisocada, eu e o Lanzonete. Sim. E aí sempre tem promoção, cara, tipo... De manhã você vai lá ver esses tempos aí, eu acho que até ainda tá esse preço. O Downsport tava 45 pila, o Silent Hill, sim, no sim. Play 3. Na. Sim, físico. Na Americana, se não me engano. Eu já vi Street Fighter Cross Tekken na época, 39, o Final Fantasy 13, 39 também. Magazine Luiza tá com uma promoção essa semana, meu Deus. Jogo tudo na faixa entre 49 e 79. Que fala, Black Friday, né? Black Friday fica caro, né? Tipo, vai pegar uns jogos aí bem mais barato a parada. Uma coisa boa é o Compare Games. Sim, já usei site, ele, já usei ele. Já usei. Ótimo. Tem lojas internacionais e nacionais comparando todos os preços dos jogos. Que nem negócio de passagem de avião lá, que tem o site lá. É isso aí, cara. Decolar.com. É, decolar.com dos joguinhos. É. Ah, eu gostaria de fazer um comentário interessante, que eu já comprei uma edição especial do jogo internacionalmente, que foi o do Catherine. Boa, melhor edição que tu comprou na vida. Tá. Com cueca. Que... com a Alice. Tipo, eu... aquela cueca, ela não é confortável, infelizmente. Ah, infelizmente. Para mim, a cutis não é delicada. Só um adendo aqui, o Rodolfo. Abraço, Rodolfo, de Caxias. Rodolfão falou, cara, tô jogando Catherine. Tu me falou pra jogar, aí eu vou explicar o cast de vocês quando terminar. Mas só um adendo aqui. Aquele amigo de vocês, o Frajola, o cara do cast, ele é igual. Ele é pior. Pior. Eu falei, então, o amigo Fuca, ele comprou edição especial que vem com a cueca, atravessou ele. Tu tá brincando, cara? Faz uma foto do Frajola com essa roupa. Oh. Eu gostaria de dizer agora que a cueca está disponível lá, Frajola, para o seu cosplay. Tá lá a cueca. Põe no site, cara. Faz o cosplay. Está lá a cueca. Só ali pra tirar uma foto com o travesseiro. Mas a cueca tem a roupa por cima? Que roupa, cara? É só a cueca e o travesseiro. Não, mas agora é cosplay de cueca agora. E os couro? Cara, ô, sério. Sério. Sonho que a Pepsi paga. Ah, então, cara. Os guris viram. Não, é. Só vou comentar isso aí, porque a caixa é grande, tá? Ela é grandinha. Não, Achou, né? Não tachou, passou. Porque, tipo, ó, eu comprei... Tu me mostrou lá. Sim, o Lozone também. Cara, eu todo mundo viu, eu acho. Sim, mim, tem a fronha, tem a fronha. Então, eu comprei ela, eu paguei quanto? Eu acho que, eu paguei caro, eu paguei $140. É, eu não lembro o valor. Mas eu pensei assim, ó, meu, se for taxado, foda-se, porque é edição especial do Catherine. É, e eu acompanhando pelo tracking, quando vi, liberado pela Receita, eu... musiquinha, né? Aí que a galera, né? Musiquinha do Final Fantasy Vitória. E aí o Pedrão chegou lá e disse... O pessoal conhece o Pedrão aqui do Correio, né? O entregador de mercadorias. Ele já conhece, as minhas mercadorias já conhece, ele. Ô, Augusto, mais compras? Essa aqui foi maior que as outras, eu digo, é essa aqui. Carteira clássica. Esses dias diz o Diogo. Carteira clássica. Que o cara falou, esses dias diz o Diogo, que eu às vezes eu tô em casa de tarde agora, né? Ah. Às vezes, é raro. Aí uma vez eu recebi uma mercadoria, que era do Frajola, que o Frajola não tá, às vezes o Diogo também não tá e tal. Sim. Daí tem a Grazi, vem aqui, assistir Malhação com ela, eu peguei. Isso aí. Vez. Só que um dia, diz o Diogo, que o cara chegou pra ele e falou, cara, teu irmão ganhou na loteria porque toda semana tem compra. Sabe, né? Diogo, o que o cara tá fazendo da vida, né, cara? Essa semana o Diogo disse que ele atacou na rua, Diogo. Eu passei lá em casa, ninguém atendeu, tô... Aí era duas caixas. Então era com as minha namorada. Cidade pequena é isso aí. É que geralmente é assim, ó. Eu não é só game, não é só videogame. Ah! Meu pai já comprou coisas pra ele, que eu comprei celular. Comprei meu amigo componente de PC. Comprei meu amigo. Comprou meu amigo. Comprei pros meus amigos. Fudidando. Cara, eles dão dinheiro pra mim, eu vou lá e no cartão, né? Eu comprei contigo, né, o parado do Xbox lá. Do controle. Ah, é verdade. É, o André teve mais coisas que ele comprou. Sempre tem. O André, claro, na época... É que tu compra pra vários, né, Fernando? Não é só pra ti também, claro, né? Meu limite do cartão também... Não dá história. É uma parada, eu te dou dinheiro, tu compra, beleza? Porque eu não quero ir lá no Mercado Livre fazer uma conta pra... Porque eu fiz aquela vez, me estressei, eu falei, não, Fernando, já é craque, então ele... Eu não sei por que eles bloqueiam, o jeito que cria logo a compra, tu faz as primeiras compras, não sei o que, já... Pum. Ah, é, não sei, é complicado. Eu não entendo, porque eu pois tinha a minha, que eu comprei umas coisas. Bem no início comprei dois, três jogos, que era a época do Metal Gear do Cubo e o Final Fantasy 12 edição especial. Tem umas coisas no Mercado Livre que deu certo. É. Um chaveiro que tu, quando tu assobiava, ele apita, por exemplo, você perdia a chave. Isso aí é pra lesado, é verdade, né? Até hoje, isso aí é pra chegar na noite, se o cara é lesado. Cheguei! Tá aqui no bolso. É, se inscreva. O cara bêbado vai pra casa subindo pra ver se a chave tá perto, né? É, não, né? É foda, é questão de sobrevivência, né? Fiquei vermelho agora. Porque olha, acontece. Ficou envergonhado. Ficou envergonhado. E o Lanzoni ficou vermelho tentando rir aqui. E também comprei um chaveiro, olha só. Era junto do Hakusho, que era do... Cara, esqueci o nome do maluco, bichinho. Do Poo. Do, é o... Pô, o bichinho azul do Yu Hakusho, meu. Caralho. Como é que é? É o Pio? Não, Pio. Não. Pio. Pio. Pio. O Pio vai ser um Pio. Olha ali. Eu tive dois problemas no Mercado Livre. Uma época... O meu Play 2. Conta aí essa história. Ah, é, teve aquele prêmio. Essa merda aí. Que foi R$375. Foi, ele me deu dinheiro, eu fiz meu cartão. É, eu fiz meu cartão. Não, eu tinha feito o mercado. Segundo Play 2. É. Daí foi comprado, aí o mercado disse que não era pra mim avançar na negociação, porque ele tava sendo investigado, que ficou essa investigação um mês. E eu disse, não, eu quero dinheiro de volta, que não, vamos ver. Aí voltou o dinheiro, só que voltou 350, porque teve taxa, não sei o que, só enrolaram. Sim. É. Aí voltou 350, tanto que eu peguei esse dinheiro, fui lá em Porto Alegre e comprei o Play, porque eu tinha prometido pra ele. Olha, ó, esperei um mês e perdi 15 pila. Mercado Livre. Né? É. Mas e... aí deu bom. É. Depois ela foi lá, pagou um pouquinho a mais, acho que foi 400 e pouco, te dei um dinheiro e falou, ó, compra aí porque eu não tô querendo. É. Não deu um ano, a gente tinha vendido ele pra... O dobro. Pra menina lá. Ah, teve uma outra coisa aqui que aconteceu. Ah, eu estava falando do meu negativo aí. Ah, tá. A primeira negativa, problema que eu tive foi com. Comprei um lote de peças pro computador. Era tudo coisa que eu queria montar. Então tinha muita coisa. Lote, ó, cara. O lote, era peça, era uma caixa, tinha várias placas e não sei o quê. Empilhadeira dos correios. Tipo Lego. Ele empilhadeira dos correios jogando. Lego PC. Ele comprou a plataforma, comprou um lote. Pô, tu fala mal, tu. Pô, Feijola, tu compra, tu monta o PC em casa, meu. Ah, mas fala mal do PC. Mas eu gosto de montar. Eu vou falar, tu é uma mentira, Frajola. Tu é uma mentira. É uma fraude, chegamos aqui e tava jogando Journey. Consulte meu Raptor, meu Tigre, não tem não, isso não, isso não. Rota aí, mas enfim, eu comprei não. Em leilão, deu uma mixaria, porque ninguém deu lance. Porque eu botei lá 20, 30 pila, eu ganhei. Aí o frete deu 100. Deu 130 no tudo. Aí o meu cartão, paga a vista, né? Sim, fui lá, depositei, o cara sumiu, escolheu a conta, não respondi e-mail e tomei. 100 e poucos pila, tudo bem. A segunda foi esse tempo atrás, acho que foi mais olho negativo aí do pessoal que não gosta de Halo. Que eu comprei o Halo 4. Comprei Halo 4, só que ele veio fazer entrega duas, três vezes, aí ninguém não tava está. Em casa. Mas eles deixam a cartinha pra gente chegar no correio. Foi engraçado que não deixaram a cartinha. Engraçado aí, que quebraram o jogo. Aí eu fui consultar no rastreio. Aí já tinha feito tentativa, aí eu fui lá para retirar. Isso, tu pode ir também. Só que já tinha passado o prazo pra mim liberar o dinheiro, aí foi liberado automático. Aí eu cheguei em casa, botei no videogame pra jogar... Não rodava, mas como assim? Foi olhar no lado do CD1, tava uma mancha de mofada. Ele tava junto, eu assisti a vida. Foi praga do Lanzor. Aí de lá eu fui lá e paguei mais barato daí. Eu paguei R$6,75, fui lá, comprei, paguei R$69 e lacrado. Olha aí, hein, viu? E aí só? Tá aí bonito. Olha ali. Isso. Ó, só pra terminar aqui uma história, tipo assim, ó, duas histórias. Primeiro, como eu descobri a Starland pesquisando em comunidades no Orkut AVS. Orkut me ajudou isso. Vi várias pessoas falando bem e arrisquei, né? E deu certo. E o único problema que eu tive que foi resolvido foi que eu estava acompanhando o rastreio. Foi até início desse ano quando eu comprei os dois Star Ocean e o Lunar pro PSP. Que eu estava acompanhando o rastreio e lá no rastreio ele tinha chegado no Brasil e tal. Aí num caminho lá diz assim: encomenda perdida, extraviada. Como assim? Aí eu gelei, né? Parada, aí eu gelei, o que eu fiz? Entrei em contato com o correio, né? A menina, a mulher lá me atendeu, ela pediu o número do rastreio, tá? E foi resolvido. A encomenda foi encontrada em 5, 6 horas. Já tá. Tá onde? Não sei onde que tá. Caralho. Extraviado, ela foi atualizada e foi encontrada e chegou normalmente, sem nenhum problema. A caixinha intacta, os jogos intactos, beleza e tal. Então o correio, ele também ajuda a achar as coisas, tipo assim. Ah, que bom, cara. Se vocês viram que. Cara, ver vídeo de correio aí jogando as paradas no caminhão. Acontece lá, também, cara. Mas o jogo ali. Né, cara? Acontece também. Mas eu sou a prova viva que eu tive esse problema, que no território brasileiro a encomenda ficou perdida. E eles localizaram ela rápido e mandaram pra mim. Mas beleza, saca? O pior de tudo é quando aparece tu não receber a mercadoria e diz assim: entrega feita. Eu passei por isso. E também foi o engano dos correios. Aqui tem aplicativo pro Android. Tem lá. Ele fica atualizando ali. Saiu pra entrega. Opa! Eu já na fila já. Frajola. Teve um jogo que eu não lembro qual que era. Que tu fica na porta pulando, Gran Turismo, esperando Gran Turismo chegar, 5, né? Tava louco. Oh, meu Deus. Eu vi que saiu pro internet. Qual? Gran Turismo 5. Vai pra puta que pariu. Eu tava louco pra ver isso aí. Daí eu vi que saiu pra entrega. Eu já liguei pro Diogo. Fica de olho no Corey, pelo amor de Deus, que tá pra chegar o jogão. Tu lá na fábrica. Na fábrica, liguei pra ele. Tu viu pelo rastreio do celular? É, assim, tem um aplicativo ou tu vê no site? Ei, eu tenho um aplicativo. Ei, eu vou baixar, não tem espelho. Fuca, o jogo chegou na vencera dela. Ai. Morando de inveja. Aqui, ó. Morando de inveja aqui, o carrinho, linha amarela. Ó. Tão bom que tá aí, ó. Tá ali mofado. Tô jogando? Tô jogando. Quantas horas você jogou? Jogo dá mais de 140 horas. Não, mentira, 40 horas. Tem mais 40 horas. Tu jogou 40 horas? Porque eu deixei o modo lá que o computador controla o cara. Não sei por que inventaram isso. Calma. Jogue automático. Um momento, 40 horas, sendo que 30 horas tu deixou automático o jogo sozinho? Não é tudo isso. Acabou. Calma. Tem que botar uma. Dar umas dicas de segurança agora pra quem participa de mercado livre. Leilões. Leilões. Assim, ó. A Jola é o especialista. É assim. Eu costumava, nas minhas férias, eu ficava acompanhando de madrugada, porque realmente as ofertas sempre terminam de madrugada ou bem de manhã cedo. Só que às vezes tu tá acompanhando, tu dá um lance lá, dois a mais, quatro, e sempre vai ter um que vai superar a ti. O teu. Então tem que se ligar, porque de repente esse cara que botou a vender, ele tem um outro perfil que ele vai dar sempre um lance maior do teu, só pra buscar o valor acima. Que ele quer sempre um valor mais. Olha, se tu vê se esse cara tá insistindo muito, esquece. Sim. Eu boto tipo um limite, tá? Começou o leilão lá, falta uma hora. Eu boto lá, por exemplo, R$20 a mais do que tá. Não, nunca passa de R$50. Sim. Se passar disso, já pulo fora. Porque eu vejo que o cara tá insistindo, deve ser o vendedor. Sim, sim. Então aí tu vai empilhando mais 2, mais 10. Quando tu vê, tá sem pila e tu não vai ganhar. Sempre, até onde chegar o valor que ele quer. Pelo menos eu faria isso. Tu faria isso, sujo. Sujismundo. Não, porque eu vou botar no leilão um jogo e só vai ser certo, cara. Um cara maluco, que vai. Falou que tá certo, quer vender jogo assim. Tu vai vender o jogo, tu vendeu, vou botar no leilão lá, começa R$1. É como tu só falou, vai ter um, vai dar R$10. Tu vai vender por 10 reais? O Polozone falou: meu, tu deu muita sorte de tu vender teu Play 3 por esse preço. Eu vou fazer um leilão, tá, quem dá mais sim, pelo meu sim. Jogão. Tá, é isso aí então, basicamente é isso, Cass. Agora vamos terminar com a música que começou lá, Fuca. Canta aí então pra galera. Eu vou fazer um leilão, que ainda mais pelo meu ralão. Pelo meu ralão. Me ajude a matar, amigo. Participe nos comentários aí que vocês devem ter situações que a gente não passou e vamos debatendo, ajudando quem quer entrar neste mundo de pagar menos e ser feliz. Em busca do mais barato e do melhor. Sempre em busca do mais barato. É isso aí. Não, em busca da felicidade, porque mercado brasileiro toma no cu. valor no mercado brasileiro. Lembrete do He-Man. Se você quer lotes de PC, veio com empilhadeira. Se você quer Gran Turismo com a enceradeira. Se quer Halo... pro banheiro direto. Tu teve o Gran Turismo, tu tava falando isso do Gran Turismo porque tu teve ele e eu ganhei de ti de troféu. Agora tu tá falando. Tu não tem o troféu final, valeu. Vamos comer? Tchau. O cara quer comer, cara. Quer comer. Enceradeira. Vamos comer. Empilhadeira. Minha garota que tu capotou a empilhadeira na coluna. Na coluna. Na tramóia. Vendo que tu deu um bom palanque. Palanque. O comício assim do prefeito. Era um bom palanque de mercadoria.